Este é o ponto de abertura e o início das transmissões em mais um dia de atividades da Rádio Difusora do Paraná Limitada. Somos a ZYJ 277, 970 kHz, onda média, com estúdios na Rua Santa Catarina, 970, e sistema irradiante na linha Peroba, em Marechal Cândido Rondon, extremo oeste paranaense. Bom dia, bom dia, bom dia. De agora até a meia-noite, pretendemos ser sua companhia constante, levando até você informação, notícias, músicas, alegria e entretenimento. Espírito Santo. E com licença, patrão celestial, vou chegando, enquanto servo amargo das minhas confidências, porque ao romper da madrugada preciso camperear por outras invernadas e repontar do céu a força e a coragem para o entrevero desse novo dia. Eu bem sei, patrão, que qualquer guasca, mesmo bem pilchado de faca, rebenque e espora, não se afirma nos arreios da vida, se não se estriba na proteção do céu. Então ouve, patrão celeste, a oração que te faço. Tomara que todo mundo seja como irmão. Ajuda-me a perdoar as afrontas e a não fazer aos outros que não quero para mim. Perdoa-me, patrão, porque rengueando pelas canhadas da fraqueza humana, de quando em vez, mesmo sem querer, eu me solto porteira fora, qual potrilho chucro, renegado e caborteiro. Mas eu te garanto, meu patrão, quero ser bom e direito. Ajuda-me, Virgem Maria, primeira prenda do céu. Socorre-me, São Pedro, capataz da estância celestial. E para fim de prosa, quero te pedir, meu patrão, que a tua vontade leve a minha de cabresto para todo sempre, até a querência do infinito. Amém. 5:06, 5:06, alô você, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha terra. A Difusora passa a lhe fazer companhia agradecendo a Deus por este novo dia, por esse novo amanhecer, esperando que nós tenhamos um grande dia, uma sexta-feira simplesmente maravilhosa. Entramos desta forma no mês de outubro, primeiro dia do mês de outubro de 2021. De agora até às 7 horas, a boa música sertaneja, gauchesca e de bandinha, a melhor informação sempre com destaque a mais para o setor do agronegócio. Na parte técnica, Dian Lopes, e eu me chamo Gladstone Pacheco e estarei conversando contigo, falando do amor, falando da amizade, em nome da Copagril Toclar Casa Leonard, MM2 Solar, Planta Máquinas e também Vida Suplementos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Bom Dia, Minha Terra. Enquanto eu tiver dinheiro, desse bar não vou sair. Paixão, tristeza e saudade me pedem pra ficar aqui. Amigo, por gentileza, casa, traz cigarro e bebida. Já estou embriagado, quase louco, apaixonado, em um beco sem saída. Sei que aqui entre os fregueses alguém vai contar pra ela que eu estou chorando tanto com as gotas do meu pranto. Escrevo o nome dela. Estrelas é quente de amor e beleza. Nesse bar a conheci, aqui nessa mesma mesa. Toda noite venho aqui, nesse bar da avenida. A minha saudade é tanta, minha deusa, minha santa, ou paixão da minha vida. Sei que aqui entre os fregueses alguém vai contar pra ela que eu estou chorando tanto com as gotas do meu pranto. Escrevo o nome dela. Atenção, Marechal Cândido Rondon. Nesta terça-feira, dia 5, tem super queima de estoque do Almayer Supermercado. Confira as ofertas desta sexta-feira. Leite Longa Vida, Late Vida, 1 litro, 3,39. Arroz Sabor Sul, polido, 5 quilos, 16,98. Almayer Supermercado, sempre surpreendendo você. Para comprar ou vender sua casa, apartamento, lote ou área de terra, conte com a segurança e tranquilidade que a Imobiliária Valdo lhe proporciona. A Imobiliária Valdo compra e vende oportunizando a você o melhor investimento. Antes de comprar ou vender seu imóvel, consulte a Imobiliária Valdo, na Santa Catarina, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 3254-3083 ou pelo site imobiliariavaldo.com.br. Super ofertas para o final de semana no Super Cercar. Coca-Cola PET 2 litros, 6,49. Nata Frimeza Pote 300 gramas, 7,58. Cerveja Bavária Lata 350 ml, 2,09. Beba com moderação. Costela Bovina Astra, o quilo, 23,20. Leite Longa Vida Frimeza 1 litro, 4,08. Óleo de soja Coamo 900 ml, 7,99. Leite condensado Moça 395 gramas, 5,90. Super Cercar, o melhor lugar para comprar. Pisos e revestimentos na Constricia tem, do básico ao acabamento. Na Constricia tem material elétrico, metais e louças também, cimento, areia e tintas. Na Constricia tem, seu dinheiro rende mais, você faz economia. Tudo que você precisa tem na Constricia. Sexta-feira, com ofertas do especial fim de semana nos supermercados Copagril. Cerveja Heineken Lata 250 ml, 3,19. Refrigerante Coca-Cola PET 1,5 litro, 5,29. Energético Monster, todos os sabores, 473 ml, 6,35. Suco Bela Vita Uva 1,5 litro, 10,19. Vinho Sangue Bom 2 litros, Bordeaux Suave Seco 15,99. Essas e muitas outras ofertas válidas nesta sexta-feira nos supermercados Copagril, super do jeito que você gosta. Aqui na Difusora, a música da gente. Bom dia, minha terra. Bom dia, minha terra.